Essa triste vida, reviver é bem melhor. Conquistar novos passos, sim, pra construir a nossa liberdade. Só Jesus, o caminho certo é só Jesus. Estará sozinho, estará contigo eternamente. Só Jesus, o caminho certo é só Jesus. Ele não te deixará sozinho, estará contigo eternamente. Você anda perdido, procurando se encontrar, prisioneiro dessa triste vida. Reviver é bem melhor, conquistar novos passos, sim, pra construir nossa liberdade. Só Jesus, o caminho certo é só Jesus. Ele não te deixará sozinho, estará contigo eternamente. Só Jesus, caminho certo é só Jesus. Ele não te deixará sozinho, estará contigo eternamente. As lembranças do passado não me atormentam mais, não me atormentam mais. Só Jesus, ele não te deixará sozinho, estará contigo eternamente. Só Jesus, o caminho certo é só Jesus. Ele não te deixará sozinho, estará contigo eternamente.